Apple Hub. Projeto de rádio da Escola Profissional Aptoliva. Apple Hub. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. Apple Hub. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. Aptoliva. Estamos juntos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição do Eptorádio, um espaço dedicado à informação da Escola Profissional de Oliveira do Hospital Tábua e Arganil, aqui na Boa Nova, às sextas-feiras. Na edição desta semana, no programa desta sexta-feira, vamos destacar um projeto, mais um, vencedor, o prémio que acaba de ser arrebatado pela Eptoliva no concurso, numa competição nacional de turismo, promovida e organizada pela Associação Fórum Turismo, em colaboração com a Travel Generation e com o apoio da Superboc Group. Trata-se da competição Tomorrow Tourism Leaders Super School, cujo primeiro prémio foi precisamente ganho por um projeto apresentado pela nossa escola. Connosco e comigo, aliás, aqui em estúdio, temos a equipa vencedora, a turma do segundo ano do curso profissional de turismo, que foi quem esteve na apresentação deste projeto, e este projeto que de resto é coordenado pelas professoras Gina Sousa e Cláudia Carvalho, coordenadoras do curso de turismo, e que estiveram também a coordenar este projeto, um projeto que tem como objetivo, e eu não vou adiantar porque vamos já passar a palavra aos nossos convidados, este projeto designado Framwool to Yarn Festival tem como objetivo criar um grande evento na Serra da Estrela, no nosso território. Cláudia, começo por ti. Que projeto é este e que prémio foi este, de facto, que trouxe mais um globo para a nossa escola? Então, boa tarde a todos. Este foi um projeto que se baseou numa prova de aptidão profissional defendida aqui há uns anos por uma aluna nossa e que... Este grupo decidiu refazer, atualizar, de forma a fazer sentido nos tempos que correm. O principal objetivo é realmente valorizar a lã da ovelha bordaleira, que continua a ser um recurso bastante pouco aproveitado e pouco valorizado aqui na nossa região. E pronto, vai ser esse a matéria-prima do nosso festival, do festival que levámos a concurso. E o que é que o júri, quando vocês foram o projeto escolhido nesta competição nacional, convém frisar isto, essencialmente o que é que acham que foi valorizado pelo júri? Nós achamos que foi a pertinência do assunto. Isto é um concurso que pretende aliar a sustentabilidade ao turismo através de eventos deste género, e acho que foi a pertinência mesmo do assunto, o facto de ser um recurso endógeno, de ser um evento com um objetivo muito concreto, com uma valência muito concreta. E que depois tinha vários aspectos bastante interessantes ligados à lã. E pronto, eu acho que foi isso que foi valorizado. E um projeto muito, muito ligado ao território. Sim, também, de onde ele também partia. Portanto, vocês estiveram em competição com outros projetos de âmbito nacional, porque este é um projeto que é dirigido a todas as escolas de norte a sul do país. Esperavam por este prémio? Quer dizer, quando nós nos metemos nestas coisas, vamos sempre com esperança e trabalhamos para isso, de conseguir arrebatar o primeiro prémio, não é? Foi a primeira vez que nós também fomos a este tipo de concursos, não sabíamos muito bem o que é que se iria passar, mas acho que íamos confiantes. Acho que a equipa aqui é confiante, apesar de não fazermos a mínima ideia dos temas que as outras escolas iriam apresentar. E também íamos assim com os pés bem assentes na terra, porque íamos concorrer com outras escolas profissionais, com outros agrupamentos e entidades de ensino superior. Quer dizer, nós íamos também ali com as expectativas altas, mas controladas. Portanto, este foi uma grande vitória do curso de técnico de turismo. Eu acho que sim. Da nossa escola, da nossa região, e gostaríamos muito de levar o projeto avante. Falando precisamente nisso, este é um projeto que gostaríamos de ver implementado. Provavelmente a entidade promotora também se agarrou nesta ideia porque viu potencial nesta vossa ideia. Quais são os passos que se seguem agora a seguir ao prémio? Entretanto, a entidade promotora vai entrar em contacto convosco para dar os próximos passos para a concretização deste grande evento? Sim, foi isso que ficou combinado. Vamos ver. Existe interesse por parte da direção da escola. Pronto, temos que arranjar aqui uma rede de parcerias que nos permitam levar o projeto avante. Para já, a patente é da Heptoliva, portanto, a ideia é da Heptoliva e, portanto, agora vão tentar vender a ideia, provavelmente, aos municípios. Ao município de Oliveira do Hospital. Gostariam que este evento tivesse lugar aqui, concretamente no nosso concelho. Eu acho que fazia sentido. Embora o tema é muito mais abrangente, portanto, sim, é a Serra da Estrela. É a Serra da Estrela, exatamente. Toda esta região demarcada pode ser palco deste evento, não é? Sim. Não faz sentido estar, nem que seja realizado aqui, não faz sentido que estejamos só nós. Temos que ter entidades e empresas e parceiros de outras regiões da Serra da Estrela, porque realmente a ovelha bordaleira é a Serra da Estrela, não. Exato. É só a nossa. E acho que vai ser fácil, relativamente fácil, percorrer esse caminho, portanto encontrar parceiros para concretizar este evento. Eu acho que sim. É preciso trabalho, não é? E muitos contactos. Porque também não há nada deste género, como disseste no início muito bem, esta lã da ovelha bordaleira é ainda um subproduto desconhecido. Portanto, não há nada que deste género e nem há nenhum evento sequer a nível na nacional, região que promova não. Este subproduto. Não, e nós ligamos muito à indústria pastorícia ao queijo e aos laticínios, mas acho que os lanifícios estão a recuperar valor. Uhum. E acho que devem continuar e é com este tipo de eventos que isso vai conseguir. Bem, e o valor, a mais-valia deste subproduto é já hoje visível em alguns projetos empresariais. Sim. Passa publicidade, a Burel Factory, que está sediada em Manteigas, é um exemplo de sucesso ligado precisamente à lã e à reutilização da lã. Exatamente, para produtos decorativos. Sim. E de alta qualidade, de luxo. Exatamente, e já para um mercado até... até do luxo. Portanto, acham que vai ser relativamente fácil impor este festival, impor no bom sentido, impor esta marca que vocês acabam de criar e que não é por acaso que um grupo como o Superboc Grupo, que já tem experiência também na realização de grandes festivais, também agarra nesta ideia. Portanto, a vossa perspectiva é que vai ser relativamente fácil também poderem produzir aqui um grande evento à volta deste tema. Eu acho que sim. Não tem de ser um mega evento, mas tem que ser um evento. Eu acho que os nossos públicos-alvo são muito concretos. Não é este, é para o público em geral, claro, mas acho que há aqui alguns nichos, alguns segmentos que nos interessam particularmente e que acho que vão fazer deste evento, ou que podem vir a fazer deste evento, um grande sucesso. Criar aqui alguma identidade com o território. Sim. Se calhar é fundamental neste tipo de projetos, não é? Tem que ser mesmo. Criar essa identidade, essa marca. E essa ligação intrínseca mesmo ao território. Muito bem. Bem, eu agora acho que vou passar aqui aos nossos meninos, meninas e menino. Tenho comigo a Rita Martins, a Camila Alves, a Lara Madeira e o Luís Cruz, que estiveram também em Coimbra para receberem o prémio. Lara, vou começar por ti. Lara, eu penso que esse microfone que é esse que está com som, a Lara está aqui com um bocadinho de vergonha. Lara, quando as tuas professoras lançaram o desafio de vos envolver neste projeto, ficaste também entusiasmada com esta ideia, com este projeto? Primeiramente, boa tarde a todos. Sim, acho que todos nós ficámos entusiasmados com a ideia. A decisão de quem iria participar foi decidida entre todos, entre a turma, e acho que todos concordámos. Sim, foi uma experiência que eu gostei muito de ter e pronto. E achas que e acreditas neste projeto como, como um pontapé de saída para um grande evento aqui na região? Sim, com esta vossa marca. Acho que o From Wool to Yarn Festival devia ser um evento que devia ser organizado em Oliveira do Hospital, não só por ser a nossa região, mas também pelo facto de tratar-se sobre a lã e pronto. E nós temos aqui também muitos produtores de queijo. Exatamente. De ovelha Serra da Estrela e por termos aqui a maior festa do queijo Serra da Estrela também. Isso é também uma marca já muito forte neste território que também de alguma forma pode estar associada também a este evento, a este eventual evento futuro. Pois, e na minha opinião acho que com a Feira do Queijo dá para notar que a lã não é muito valorizada. Uhum. Então, pronto, o nosso evento não se trata só no queijo, mas sim também na lã, que é um produto da nossa região. E é isso que vocês querem promover, é a lã, porque é a lã que é o subproduto da ovelha que é mais desconhecido, se calhar, do público em geral. Sim. Muito bem. Eu vou passar à Camila. A Camila? Camila está aqui escondidinha. Eu peço desculpa se não vou obedecer aqui à ordem. Camila, acreditas também nesta... Acreditas porque participaste, obviamente. Estás confiante na transformação desta vossa ideia aqui num grande evento no nosso território, se não for no nosso concelho, que é isso, penso que é a nossa ambição. Eu acho que sim, eu acho que esta ideia, este projeto é uma ideia muito inovadora, porque ela é, como a Lara disse, é um bocado subvalorizada na nossa região, que podia ter muito mais valor, tanto económico para aqui, para a nossa região, como para vender noutras áreas, para dar a conhecer, e acho que sim, acho que é um bom projeto para ir à avante. Olha, e que contributos é que vocês, e falas também um bocadinho também como porta-voz dos teus colegas, não só aqueles que estão aqui, mas penso que também os outros que participaram e que não estão aqui, que não dão a voz, que contributos é que vocês deram essencialmente para este projeto e para este projeto sair ganhador? O que é que vocês acrescentaram? Porque a professora Cláudia Carvalho já disse que pegaram aqui até numa ideia, de alguma forma, que já vinha de trás, de uma PAP, de uma antiga colega vossa, e quiseram reformulá-la. Que contributos é que achas que vocês aqui puderam dar ou que deram para transformar este projeto num projeto vencedor? Nós selecionamos alguns expositores, produtores de lã e pastores, e criámos, pensámos na realização de eventos e de visitas técnicas para promover a lã e este evento. Portanto, isto vai, provavelmente, a ideia é também ir muito mais para além do próprio evento em si. Será promover este subproduto também noutros eventos e noutras alturas. Luís Cruz, estavas aí a tentar, não sei se também estavas a tentar acrescentar alguma coisa à nossa conversa. Luís, de que forma é que te empenhaste neste projeto? Sim, também tentámos atualizar este projeto, visto que já tinha sido apresentado no Papa há uns anos, tentar atualizar para o tempo atual. E gostaste? Gostaste de participar neste trabalho? Sim. Esperavas que a escola saísse assim vencedora logo com o primeiro prémio? Tal como a doutora Cláudia disse, tínhamos expectativas altas, mas por concorrermos contra universidades, tínhamos os pés bem assentos no chão. Mas esperávamos, sim. E, portanto, iam com toda a confiança do mundo que a Eptoliva ia com o melhor dos projetos. Falta-me aqui a Rita Martins. Oh, Rita, desculpa que eu saltei sem querer. Rita, que... Olá, boa tarde. Olá, Rita. De que forma é que tu colaboraste neste projeto e de que forma é que te envolveste neste projeto, tal como os teus colegas já disseram, todos deram as suas sugestões, as suas propostas, de que forma é que tu te envolveste neste projeto? Bom, nós decidimos que seria melhor haver só uma pessoa a apresentar e decidimos que eu seria a melhor opção. Ah. E foste tu que apresentaste? Sim. Vê sim. Lá, e olha... Que eu agora és a última, mas os últimos são sempre os primeiros e, portanto, Rita, faz favor de me dizeres o que é, de que forma é que tu apresentaste, que convenceste o júri, como é que tu convenceste o júri? Olha, sinceramente, acho que a concorrência não foi assim tão alta como as expectativas. Porque, sinceramente, os outros pareciam assim muito confiantes a falar com outros apresentadores... só que ao apresentarem os projetos não apresentaram nada concreto. Já nós, digamos que foi outro nível. Acho que convenceu os júris. Pronto, então vocês convenceram o júri pelo nível do vosso projeto. Não foi porque Exato. Os outros eram maus, mas porque o vosso era bom, não é assim? Não podia dizer melhor. Olha, e tu, de que forma é que tu vês este projeto projetar-se no futuro? Gostarias de, num próximo ano, e porque vocês são alunas do segundo ano, portanto ainda têm aqui mais um ano de formação, mais um ano de escola, gostariam de, no próximo ano, ver trabalhado este projeto, ver este projeto ser desenvolvido e ganhar aqui alguma forma? Sim, é muito interessante ver. Onde e quando é que gostariam? Pelo menos no próximo ano, e talvez ajudar na participação, a realizar qualquer coisa que fosse necessária, porque, pronto, realizámos o projeto, no mínimo devíamos ajudar. Muito bem. Cláudia, estão habituados, não é? Sim, já estão sim, habituados. Exatamente, até porque vocês são noutros eventos, e acho que exatamente. Era pôr em prática aquilo que têm vindo a aprender. Exatamente, e a fazer sempre sim. que são solicitados e têm-no sido variadíssimas vezes nos vários eventos, quer do município de Oliveira, quer em Tábua. Cláudia, repito praticamente esta questão que fiz agora à Rita. Gostarias de, no próximo ano, ver desenvolvimentos ao nível deste projeto? Gostaria e tenho expectativas de que isso acontecerá. Não sei se já com parcerias externas, mas pelo menos a nível de projetos local, de curso e da escola, acho que é uma coisa que nós podemos avançar. Tens sinais já de que isso pode acontecer? Eu de acho que sim. De que este projeto vai conhecer desenvolvimento já em 2023. Estamos assim numa fase de rescaldo. Ainda estão a saborear a vitória. Mas eu julgo que sim, que já, que pelo menos a nível superior da escola, que já mostraram interesse em avançar. Em avançar e encontrar parceiros. Aliás, o maior parceiro provavelmente também poderá ser até o próprio, além do município, também o próprio grupo Superboc. Sim, sim, sim. Porque é ele que é o promotor deste projeto, certo? Sim. E os meninos, entretanto, ganharam com isto, vão passear, não é? turistas, tem que ser. Exatamente. São alunos de turismo e vão ser turistas também na próxima Fitur. Olha, se houver ali, lá um lugarzinho a mais, eu também vou, está bem? Portanto, o prémio foi uma visita à Fitur. Foi uma viagem a Madrid. Que tem incluída a entrada na Fitur, sim. Sim, é das maiores feiras de turismo da Europa, se não do mundo. Portanto, vai ser também uma oportunidade para vocês contactarem de perto. Abrirem com os promotores e com toda a máquina deste setor, que está cada vez mais em crescimento. Fomentar o turismo, penso que é, em última análise, também um dos objetivos, o turismo da nossa região, também ganhar aqui pontos de atração turística com eventos, penso que também terá sido essa uma das ideias quando vocês se lançaram a este projeto, Cláudia. Sim, claro, eu acho que qualquer projeto que não implique benefícios económicos para o território onde está a ser implementado não faz grande sentido. Uhum. E nós, da forma como idealizamos o projeto, acho que um dos principais objetivos é mesmo a dinamização dos parceiros de turismo locais, alojamento, restauração, essas empresas. Nós queremos envolvê-las, não é? Porque se vamos atrair pessoas, as pessoas têm que comer e têm que dormir e têm que gastar dinheiro. Temos que criar também essas condições para que as pessoas venham e deixem cá o dinheiro. Dinheirinho. Claro, claro. Obviamente que esse é sempre o objetivo de qualquer grande evento, é promover também o setor turístico, e quando falamos de turístico, falamos de alojamento, de restauração e de todos os operadores deste género. Vocês, quando eu estava aqui a ler a vossa apresentação aqui na Diagonal, vocês venderam, entre aspas, venderam este evento como um evento único em Portugal. É isso? Vocês querem que este seja um evento único em Portugal? Assumem este como um evento único em Portugal? Que nós tenhamos conhecimento, não há nenhum evento que tenha como tema central a lã. Portanto, vai ser mesmo, é um fator de inovação também este vosso projeto, e daí também, provavelmente, a escolha do júri quando vos atribuiu o primeiro prémio. Sim, julgo que sim, que foi um dos principais motivos, a inovação, o facto de ser único. A inovação da forma como nós também vemos a lã, não é só ver a lã enquanto matéria-prima para fazer o que faziam antigamente, porque antigamente a lã era bastante valorizada, e, mas agora está a ser bastante recuperada, bastante valorizada. Há bocado falaste no Burel. Temos os cobertores de papa, temos uma série de novas utilizações ou de reinvenções dos usos que davam à lã, para além de outras coisas que nós também achamos bastante interessantes e que muitas vezes não são as mais faladas, que é a lã enquanto fio, a lã em novelo. E há vários projetos em Portugal e a nível europeu que têm utilizado e valorizado o fio da lã como de bastante qualidade, como uma matéria-prima de bastante qualidade, e que tem assim uma legião de seguidores de pessoas que fazem crochê e tricô e assim, que nós às vezes pensamos mas que são nichos de mercado muito importantes e que com e alguma públicos, facilidade se conseguiriam também atrair. Daí nós também temos englobado no nosso evento workshops ligados a esses temas. Muito bem. Daí ser um evento também então dirigido a vários públicos. Sim. Portanto, não é só quando se fala num grande evento, num festival, Sim, pensamos logo, um evento destinado a jovens. Ainda por cima, a ideia parte de uma escola profissional, uma escola frequentada por jovens. Portanto, este é um evento que é dirigido a várias faixas etárias, certo? Sim. Ou pretende atrair... Eu acho que é não tanto faixas etárias, mas a grupos de interesses, uhum. Com interesses especiais. Exato, exato. Quer a nível assim mais de lazer, de hobby, como para as coisas mais sérias, porque também há, temos aqui a parte da investigação e desenvolvimento, que também, também será bastante interessante, novos produtos, novas utilizações à base da lã, acho que é por aí que tem de ser o caminho. E há projetos bastante interessantes que já nasceram, que estão a crescer, uhum. Outros que estão a nascer, eu penso que a Universidade da Beira Interior também tem alguns projetos, desenvolve alguns projetos nesta, sim, área também bastante interessantes e inovadores. Penso que também poderá, sim, ser há aqui uma tentativa de ressuscitar, não sei se é esse o termo mais correto, a indústria dos lanifícios, uhum. E tem que ser por aí, mais uma vez, pela inovação, pela criatividade, pelo desenvolvimento de ideias sustentáveis, uhum. E pela juventude também. E pela juventude, representada, claro, claro, claro. Pelo projeto ganhador da Heptaliva. Bom, penso que estamos no limite do nosso tempo, até porque estes meninos também têm que ir embora. Ficamos por aqui. Agradeço também a vossa presença, além da professora Cláudia Carvalho, do curso de Turismo, e à Gina Sousa, que não pôde estar aqui hoje presente. Agradeço aos alunos que fizeram parte deste projeto e nomeadamente aqueles que hoje estão aqui em estúdio, à Lara Madeira, à Rita Martins, à Camila Alves e ao Luís Cruz, eles que deram também a cara e foram os porta-vozes do curso de turismo, no fundo, na entrega deste prémio esta semana em Coimbra. Foi na semana passada que deram a cara precisamente na entrega do prémio deste projeto Framulto Yarn Festival, um projeto que ficou em primeiro lugar, um projeto ganhador da Escola Profissional de Oliveira do Hospital Tábua e Ergaril. Foi mais um Heptarádio e um programa Dar Voz ao Futuro, aqui na Rádio Boa Nova. Nós voltamos daqui a 15 dias. Heptarádio. Projeto de rádio da Escola Profissional Heptaliva. Heptarádio. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. Heptarádio. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. Heptaliva. Estamos juntos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano.